Até que enfim. Só de marajá só. Só de marajá só. Tá, só de marajá só. Moleque lá, cara, só de marajá só. Ainda nossa ainda. Só de marajá só. Banguá não, mano. Só de marajá só. Olha pra cá. Só de marajá só. Olha aqui. Só. Olha mesmo e vê. Meu coração aberto. Cuidado que eu tô chegando bem perto. Olhos da alma, sem diz, me diz. Mano, eu não tô feliz, então é bom ficar esperto. Eu aperto e deixa que eu acendo. Pois sempre foi assim, é assim que tá sendo. Tudo aconteceu e segue acontecendo. Mas não me julgue pelo que eu conquistei crescendo. Vozes da madrugada, abraça, eu vou pra dentro. Em direção à luz que me ilumina. Bebendo uísque pra vingar carrimo. Quanto eu bebi água de barro nesse mundo sangrento. Mas são quebra-nozes na caminhada. Pois é cada um por si, mas é o mesmo deu pra cada. Sinto muito se não sente. Eu sinto e ainda sonho. O gato dorme, o rato sai comprando patrimônio. E traga sua razão, meu bem. Que aqui tem pouco, é só pra uma pessoa. E faça tudo o que te convém. Só não gaste meu tempo à toa. E traga sua razão, meu bem. Que aqui tem pouco, é só pra uma pessoa. E faça tudo o que te convém. Só não gaste meu tempo à toa. Por mais que a verdade doa. Por mais que a verdade doa. Por mais que a verdade doa, não importa o quanto a verdade doa. Por mais que a verdade doa, por mais que a verdade doa, por mais que a verdade doa. Não importa o quanto a verdade doa, porque acima da humildade só fé. Nessa cidade nova nós pague, já é. Diz aê, finge que é, mas não é. Um ciclo que nunca se renova. Qual vai ser, mas as neuroses ficar. Vendo a vida como um jogo, o destino habitar. É pica, e elas gostam assim. Mas eu ando sozinho, sabe meu mano. Eu jogo pra mim, falar quem comprou. É só reprovar no teste. Cuidado que eu sou cabra da peste. Fúrias em feste, apetite do cash. Eu tenho de sobra, se mexe, é trash. Mas no final dar conta, elas tonta remexe. Nós não tá feliz, mas não tá bolado. Algumas bolações desfiz, aliado. Registrei no caderno. Pulei pro bloco de nota, agora tua nota tá sem a do inferno. E vê se eu tô certo.